estou empacado em termos mercadológicos, sociológicos, dialógicos, analógicos, filosóficos, metamórficos, em termos sentimentais, emocionais, de vitrais, vitais, de paz, quais tais e mais. Termos racionais, intencionais, educacionais, referenciais. Me falta chão, me falta pão, e o meu eu são. Se vai metaforicamente ou literalmente, nunca é igual sempre, ou sempre é igual. Tiro na nuca, terra do nunca, Portela é noca, nada é neca, de pitibiribas, feridas que não cicatrizam, marcas de cigarro, mão presa na porta de um carro. Tudo é escarro que se decompõe em termos. Estou empacado em termos mercadológicos, sociológicos, dialógicos, analógicos, filosóficos, metamórficos, em termos sentimentais, emocionais, de vitrais, vitais, de paz, quais tais e mais. Termos racionais, intencionais, educacionais, referenciais. Me falta chão, me falta pão, e o meu eu são. Se vai metaforicamente ou literalmente, nunca é igual sempre, ou sempre é igual. Tiro na nuca, terra do nunca, Portela é noca, nada é neca, de pitibiriba. Feridas que não cicatrizam, marcas de cigarro, mão presa na porta de um carro. E tudo é escarro que se decompõe